Fica morar um tulê, tulê, tulê. Oi, mana, vai ao tauna. Wana, o putaca, quando ela chungue, chungue, chungue. E mania, wana, na, wana, huluma. Wisha pita fahamu hilo liyue Maafa yake kufika penzi hurudi nyuma Wazazi Shida ndio utawaona Uma única coisa.